Não me conhecem! Nunca me viram! Viram por acaso Kyle Speckle? Para aí desta altura, cabelo castanho e um brilho enganador e traiçoeiro no olhar. O que é que ele fez? O quê, desta vez? Pintou a maçaneta da sala dos professores de azul. Já ninguém cai nesse truque. Viram-no por aí? Ele foi por aqui? Não. E por ali? Não. Bem, acho que o Sr. Speckle foi mais esperto que eu outra vez. Estou possesso. Tenho a impressão que o melhor é ir-me embora. Chile com carne! Não és o primeiro aluno a ser enganado pela minha simulação de passos. Vamos embora, Sr. Speckle. Temos de conversar. Yeah! Yeehaw! Silver! O seu nome é Phil e é o nosso as. Pelo século 22 com a família atrás. Uma máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o seu, seu, seu do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por sacar o dela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Gerdo Hackett. Conheço o trabalho dele, até tem umas ideias boas. Mas não tem um fator uau, nem plano de fuga. Aliás, o nome dele é sinónimo de partida falhada. Por exemplo, essa foi uma partida a Speckle. Speckle, Speckle, o nome sou um familiar. Provavelmente uma ex-namorada. Ou uma ex-mulher. É o meu nome de solteira. Os Speckles estão neste país desde o século XXI. Isso é agora, mãe. Caio! Ah, eu sabia que o nome era familiar. O meu bisavô, Caio Speckle. Esta foi tirada em 21 de fevereiro de 2006. É esse, é o Caio Speckle? É inacreditavelmente fantástico. Quer dizer, quantas pessoas é que andam na escola com o bisavô e com a mesma idade? Grande bronca! Não podes ser amigo do Caio. Porquê? Porque tu não pertences a este século. Qualquer contacto com um parente do presente vai alterar a história da família. E se alterares as ações do Kyle, não sabemos o que pode acontecer. A tua mãe pode nem sequer vir a nascer. O que significa que nós também não? Bem, eu não. Mas assim ia ficar sozinho. Transformava o teu quarto num laboratório e o teu num astrospa com um robô de massagens inserido na... Seria muito triste. Ia estar só. Muito só. Kyle Speckle é o teu bisavô? Que estranho. Sim, até é, só que tenho de ficar longe dele. Qualquer interação pode ter um efeito devastador na minha família. Tens de me ajudar, eu não posso ter absolutamente nenhuma interação com ele. Yo! Eu não sei se já fomos apresentados, eu sou o Kyle Speckle. Não acredito, és mesmo tu! Eu vejo-te sempre em direto com Kisly Teslow. Eu sou a Kisly Teslow. Tu és a Kisly Teslow. Olá! Olá, sou o Kyle Speckle. E eu sou a Kelly Teslow. E tu és? Ninguém, eu não. Eu vou andando. Espera! Eu queria agradecer por não terem dito nada ao vice-diretor Hackett ontem. Foste apanhado na mesma? Sim, mas vocês não tiveram culpa. Ele é É mesmo bom com a simulação dos passos. Sim. Sim, pois é. Bem, tenho de ir agora. Ei, ouçam, eu ia buscar um cachorro para almoçar. Se quiserem, posso trazer mais dois para agradecer. Boa! Não! Quer dizer, é que eu não tenho fome. E aquilo e não como gorduras. No problema. Eu trago uma pizza. Não! Tu disseste que eram cachorros. É melhor serem cachorros. Sou flexível. Pepperoni para mim. Oh, esqueci-me da aula. Até já, Phil. E para ti? Nada. Olá. Nada? Uhum. Está bem. Eu compro-te qualquer coisa. Podes-me dar-te ideias. Não, deixa. Ora bem, há duas maneiras de ir buscar pizza. Atravessar a estrada que não tem semáforos ou atravessar o fosso do morto pela ponte da corda velha. Por onde é que achas melhor? Ah, pois. Agora quem manda aqui é o papá. Nível de partida muito baixo, quociente de riso quase nulo. Oh, a t-shirt não vai aguentar. Nem acredito que vou ficar ligada a este principiante. Não, não te envolvas. Volta para trás. O balde vai acabar por cair antes do alvo chegar. Não vou deixar este amador envergonhar a minha família com um desastre. Bem boa! Sabes, estranho, e isto é só uma ideia. Já pensaste em fazer uns testes às partidas para saber se são operacionais? É, eu agradeço o conselho, pequenita, mas de partidas percebo eu, está bem? Sou o melhor. Há alguém melhor. Achas mesmo que sim? Presta atenção e aprende. Como pró. Muito bem. Não, Travis, a tua escrita é fantástica, mas a tua letra é atroz. Ensaio de 5 mil palavras. É isto é que se chama uma boa partida. Bem, sim. Senhor Speckle! De certeza esta obra é sua? Topa-me isto. Nope. Quem me dera poder prová-lo, mas não há testemunhas, nem nada que me possa ligar à partida. Nada a não ser esta coisinha que eu chamo o seu apelido. Oh, mãe! Acho que vamos dar um pequeno passeio até à suspensão. Baixa a cabeça. Não há aqui nada que eu consiga identificar. Qual a probabilidade de ser carne? 2 para 1, depressa. 2 para 1 de ser ou de não ser? Podemos ir embora daqui. Phil! Ouve, eu não quero encontrar o Kyle. Pode ser. Já me chegou esta manhã. Vamos embora. Trouxe-vos 2 fatias de pepperoni. Boa. Phil, não vais alterar a história se comeres uma fatia de pizza. Ei, tu dobras a pizza para trás e não ao meio. Muito estranha. A minha mãe faz igual. Também eu. Mas isto é fantástico. Muito melhor do que esparguete e almôndegas. Também digo. Sim, parecem bolas de beisebol. Ei, isso dava uma grande partida. O quê? Bolas de beisebol com esparguete. Não. Não é uma péssima ideia. Eu acho que tem graça. Não achas nada? Tu tens um saco cheio de bolas? Tenho. Venho já. Espera, não, cara, não! Kili! Quê? Isto foi precisamente o que o meu pai me disse para não fazer. Agora o Kyle vai fazer isto porque eu lhe dei uma ideia. Eu acho que estás a fazer um filme sem razão nenhuma. Nenhuma? E se a minha ideia altera o curso da vida dele? Isso significa que a qualquer momento a minha família pode desaparecer. Exceto o meu pai. E como é que é possível que isso aconteça? Eu não sei, aí é que está. Mas a menor coisa pode alterar o curso da nossa existência. Foi a última vez, Sr. Speckle. Não me deixa escolha. Está oficialmente expulso da Wells. Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Desculpe, Sr. Diffie. Bem, eu... é que... fui eu. Deixei cair a bola no molho. O Carlos estava a tentar tirá-la. Foi um acidente. Não foi? Foi. Acho que se safou desta vez, menino Speckle. Diffie, quero uma receita de 5 mil palavras para bife frito. Para sexta. Vou dar um jantar para antigos camaradas de armas. Hã? Armas? Sim, ouviu bem. Ei, como correu a escola com o trisavô Kyle? Bisavô, e ainda bem que eu lá estava. O que é que aconteceu? Bem, eu sei que disseste para não nos metermos, mas se não tivesse sido eu... É! Olhem o que eu achei! Uma carta do meu bisavô, Kyle, estava no fundo do álbum entre dois hologramas. Alguma coisa de novo? Fala das partidas favoritas ao arquirrival, o vice-diretor Hackett. Oh, não! Ele foi expulso da Wells. Não foi nada. Parece que ele foi para uma escola militar... Oh, ouçam isto! Foi lá que ele conheceu a bisavó Petúnia! O Kyle devia ter sido expulso? Não é incrível como o destino de uma família pode depender do Kyle ser expulso? Incrível. Podes crer. Ei, Phil, então estavas a falar de quê? Não era nada. Yo! Ei! Temos um pequeno problema. Ah, sim? Sim, afinal o Kyle devia ter sido expulso. Como assim? Bem, dizia numa carta que a minha mãe encontrou. O Kyle sai da Wells, entra numa escola militar e conhece uma rapariga, a Petúnia. E daqui a uns anos casam e têm um filho, que tem um filho, que tem um filho, que sou eu. Então, se o Kyle não for expulso, não vai para a tal escola e não conhece a Petúnia. E eu e a minha mãe e a Pim não nascemos. Será que não dá para ser só a Pim? Phil! Uau! Oh, Kelly! Kelly! Começou! Alterei o curso da vida do Kyle e agora vou desaparecer! Oh. Então e agora? Não sei. Ah, espera aí. Ainda não desapareci. Talvez o Kyle ainda seja expulso. Sim, claro que é. Ele está sempre com partidas e o Hackett apanha-o sempre. Yo, Phil! Kelly! Kelly, olha quem é ele. Kyle Speckle. O dia preto. Phil, meu amigo, os meus dias de partidas acabaram. Hã? É verdade. Por tua causa, virei mais uma página. Não, não, não, não podes fazer isso porque a tua página era ótima. Era uma boa página. Não, acabou-se. Não pode ser. E se fizéssemos uma despedida? Só mais uma pelos velhos tempos? Não. Tu trouxeste-me a luz, meu amigo. Tu mudaste a minha vida. A sério. O Kyle não vai conseguir resistir. Isto para ele é o paraíso. Falaste com o Hackett? Disse-lhe para estar aqui às 2:30. Boa. Assim o Kyle tem tempo para se preparar, ser apanhado e ser expulso. Ah, aí vem ele. Kyle! O que se passa, pessoal? Parecia importante. É que... Queríamos agradecer-te por nos teres agradecido, por te termos ajudado a não ser expulso. Sim. Oh! Olha para estas coisas todas. Isto dava por uma partida e peras. Hã? Tem escola, tinta, penas, baldes, uma mostela esquisita. Tu tens razão, meu amigo. Vou levá-los aos perdidos e achados antes que caiam nas mãos erradas. Espera, o quê? Hã? Então e agora? Isto é sério, ele não vai fazer mais partidas. Chega, estás a assustar-me. Só existe uma pessoa que nos pode ajudar. Já não tens de fazer educação física. Falei com o treinador Wansapans. Fiz-lhe uma oferta que ele não podia recusar. Phil, Kelly, em que posso ajudar? Precisamos de ajuda. Todos precisam de ajuda. Tentámos fazer com que o Cade fosse expulso. Phil, és o meu irmão e eu adoro-te. Mas nunca mais tomes partido contra a família. Nunca. Não estás a perceber. O Cade conhece a bisavó Petúnia na escola militar. Ele tem de ser expulso. Só que eu salvei-o e agora ele não faz partidas. Preciso que trates dele. Estou a ver. Por favor, Pim. Ajuda-nos. Um dia que pode nem chegar. Vou precisar de um serviço vosso. Até lá, aceitem isto como um brinde. Oh, gelado de baunilha! O que é que está a acontecer? Estou a tentar dizer-te, se o Cade não for expulso, nós vamos desaparecer para sempre. Bem, este é o plano. Amanhã vamos almoçar como sempre, mas desta vez levamos o Kyle. Vocês não acreditam, mas é verdade. É fisicamente impossível, mas o pessoal diz que... Tu sais da mesa para ir à casa de banho. Estive lá umas 4 horas em cima do skate, sem mexer. Estava completamente paralisado. Vocês... Eu própria ponho lá o Instamorph. Não quero que o meu irmão saia de lá só com um livro na mão. Tens mais ou menos um minuto antes do Kyle entrar. Como é que obrigamos o Kyle a ir à casa de banho? Ah, vocês duvidavam que eu bebia mais limonada que o Donnie Ronkonkomo. Tinhas toda a razão. És tu o rei da limonada. A limonada é tão interessante. Só limões e água. Montes e montes de água. Como a água de um rio. Sempre a correr. Ou a cair de uma catarata. Água. Água em toda a parte. Oh, pessoal, eu volto já. Enquanto o Kyle está na casa de banho, tu usas o Instamorph. A Kili faz a entrega e depois sabes o que tens a fazer. Senhor Speckle. Vice-diretor Hackett? Vejo que não prega uma partida há quase 24 horas. Então, como se sente? Que já é tempo demais. Tu! Está a gente? Ei, vê se despachas! Senhor Speckle? Esta foi a última gota. Não faço ideia do que é que está a falar. Ei, o que é que foi? O Sr. Speckle achou que seria muito engraçado encher-me desta coisa. Isso não fui eu. Infelizmente havia duas testemunhas oculares no local. Estes dois. Isso não fui eu, eu já não faço partidas. Diz-lhe, Phil. Pois, talvez tenha sido outra pessoa. Teria de ser uma réplica exata do Kyle. Há por aí alguma réplica do Kyle, Sr. Diffie? Não, foi ele. Então, Sr. Speckle, considere-se expulso. Boa tarde, amigos. Passei para dizer olá. O que é que faz aqui? Por que o uniforme, Kyle? Estou numa escola militar, senhor. Ah, bem, Kyle, esta deve ser a Petúnia. Petúnia? Não, esta é a Christy. Christy Petúnia. Não. Estão a falar da Petúnia Smuck? Sim. É gorda. A sério? Ouvi dizer que gostava de ti. Gosta? Oh. Adeus. Kyle! Estamos feitos. Ah, não te preocupes, querida. O amor não vai deixar nada correr mal. Ainda bem que eu não sou vocês. É melhor ir confirmar se ele não se perde. Já volto. Querida, já cheguei. Querida? Phil? Pim? Oh, não! O trisavô Kyle não encontrou a Petúnia! Isso significa que eles... Estou sozinho! Não tenho mulher! Nem filhos! Eu estou solteiro! Já nem preciso deste espaço todo! Vou para um apartamento... ao pé da praia... um carro desportivo e um plasma na parede. Ah! Olá, querido. Estávamos no quintal. Pai, o que foi? Ainda bem que não desapareceram. Estavas quase a ter o teu astrospa, não foi?